caso passageiro. Eu te conheci primeiro, cê não vai, não. Eu não vou deixar. Sou teu amor verdadeiro e te quero aqui por inteiro. É Billy Brasil. Não adianta fugir, eu vou te encontrar. Separar não é a solução. Saiba que problemas sempre irão existir. Baby, fica aqui, venha pra seguir. Esqueça essa ideia. DJ Sidney Ferreira, fazendo o show acontecer. Mais uma produção e mixagens no estúdio Áudio Mix Produções. Tão fria na solidão.

famoso 16 toneladas. DJ Sidney Ferreira, é sucesso! Esse é o famoso 16 toneladas. Famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Júnior Santorini. Sidney, as melhores batidas é aqui! Teu nome tá mais famoso que os produtos da Jequiti, viado. Santorini. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremer na cabeça. Brasileira. Santorini. Vai, hopping the jacker, hopping the jacker, vai, hopping the jacker, hopping the jacker, vai, hopping the jacker, hopping the jacker, vai, hopping the jacker. Júnior Santorini. DJ Sidney Ferreira. Bombando muito som pra você. Já que é pra falar inglês, vou me ensinar pras vagabundas. Vem de big, bunda, vem de big, big, bunda, vem de big, bunda, vem de big, big, bunda, vem de big, bunda, vem de big, big, bunda, vem de big, bunda, vem de big, big, bunda, vem de big, bunda, vem de big, big, bunda, vem de big, big,